Começando mais um 99 Vidas Bônus, esse podcast extra exclusivo para os nossos assinantes. Seja muito bem-vindo, eu sou o Júlio de Filho, estou com o Felipe Inscrita. Hello. Caraca, eu não consigo falar correto, né, isso aí. Eu sou o Júlio de Filho, estou com o Peraí. Você já tentou? Eu sou o Júlio de Filho, estou com o Felipe Inscrita. Ah, tá bom. Né? Não, faltou o com aí, o problema é que você está indo muito rápido, você está comendo coisa. Então, peraí. Né? Eu sou o Júlio de Filho, estou... Vamos lá, eu sou o Júlio de Filho, estamos aqui com o Felipe Esquita. Boa, agora deu. Agora foi. É porque são muitas palavras coisadas. É difícil falar. Muitas palavras mesmo em pouco tempo. Exatamente. Evandrício de Freitas. Olá, jovens. Bruno Carvalho. Oi. Muito bem, vamos lá. Vamos responder perguntinhas, nossos ouvintes. Vinícius Freire Curto. Bônus sobre speedrun. Os membros gostam? Assistem bastante? Bruno, como desenvolvedor, como se sentiria com um jogo seu com vários glitches para zerar mais rápido? É uma pergunta interessante. Eu não sou um fã como jogador de speedrun, porque eu gosto de jogar do meu jeito, como jogador. Porém, eu acho muito curioso, como objeto de estudo, você vê como as pessoas conseguem, entre aspas, quebrar o jogo de várias maneiras pra fazer speedrun. E aí eu vou dizer pra vocês o seguinte... Speedrun é desrespeito? Não, não é desrespeito. É um desafio que os jogadores se colocam... Frase do bônus aí. Né? Eu tava só pra... Pescou uma frase aí pro bônus. Não, mas é um desafio que os jogadores se colocam. Porque assim, o jogador às vezes gosta tanto do jogo que eles pegam e falam assim, o que eu posso fazer? Qual é a próxima etapa disso? Eu quero ver o quão rápido eu consigo vencer esse jogo. E é uma coisa super válida, que eu falei, como jogador eu não gosto, porque eu não gosto de jogar correndo, mas como objeto de estudo, eu acho isso muito interessante. Tanto é, e foi bom ele ter perguntado, que como desenvolvedor, existem certas preocupações que você tem, inclusive para esse tipo de pessoa, para esse tipo de demográfico que curte, entre aspas, quebrar o jogo. Então é óbvio que o desenvolvedor precisa, de um lado, tomar cuidado para não quebrar o jogo de um jeito que deixe o jogo injogável, mas às vezes o desenvolvedor pode deixar uma brecha ou outra sabendo que o jogador pode usar isso como exploit e isso eventualmente vai levar a um uso dentro dessa comunidade de speedrunners aí. Entendi. Vou dar um exemplo. Existe um jogo que a gente está trabalhando aqui, o Byte, em que ele tem um glitch muito conhecido que é muito utilizado por speedrunners. E a gente cogitou, falou assim, cara, a gente remove isso na versão atual? A gente falou assim, ah, quer saber? Não, porque isso é parte da cultura da galera. Então a gente vai deixar... Pra a galera poder aproveitar isso. Bruno, jogo do 99 Vidas. Se a pessoa fizer speedrun, quanto tempo ela termina? Cara, um speedrun do 99 Vidas... Primeiro que assim, depende muito de que modo a pessoa vai jogar. Porque ela dá pra cortar tempo já jogando no modo arcade que não tem os diálogos. Eu tô vendo aqui 40 minutos, hein? Vi no YouTube aqui. 38 minutos eu vi. Então, isso que eu falei. Se você corta os diálogos, dá pra terminar em coisa de... 35 minutos. Tem vários vídeos no YouTube aí, ó, de pessoas fazendo speedrun. Eu vi um cara jogando com o Mike. Quem é o Mike? Mike Papa. Ó, é curioso que a gente tem uma página nossa no site de speedrun, vocês já viram? Tem o quê? Tem um site que faz tracking de speedrun. E tem uma página pro 99 Vidas, cara. Não sabia. Nessa página, o mais rápido foi 39 minutos e 54 segundos. E aí o segundo, 47... Eu tô vendo aqui no YouTube 38 minutos e 13 segundos. Caraca, ô Bruno, quem é o personagem extra lá do... acho que é um ouvinte nosso, que tem um kimono. Sim, é o Mike, o personagem dele é o Mike, né? É o Miguel. Uhum. Ele é o personagem mais forte do Não, é porque assim, cada personagem tem um tipo de digamos assim, de vantagem, né? É que os personagens que são destraváveis, o que acontece? Geralmente eles têm combos mais estendidos, então golpe multi-hit. Então ele e o Dan, que é o personagem lá da areia, sim, eles são personagens que têm os combos que se você acertar ele consegue matar o inimigo com um combo só mais rápido, entendeu? Tô vendo aqui, o cara é bom, hein? O cara do speedrun aqui. Bom que não tem glitch nada não, aqui é... O cara que tá em primeiro lá no site, que o Bruno falou, é argentino, mano. Olha... Ele gostou da referência ao Maradona? Ele ficou felizaço lá com o seu Roberto. Seu, né? Roberto. Roberto Argentina. Mas tá aqui, cara, 38 minutos, né? Eu vou ser bem honesto aqui, tá? Eu não gosto desse tipo de coisas, de speedrun, porque eu gosto de aproveitar os jogos, né? Eu entendo que é uma modalidade tipo uma modalidade competitiva, né? Do quem zera mais rápido e tudo. Isso acontecia muito em locadora também, né? Você tentar zerar em menos de uma hora, né? Que era exatamente o tempo que você pagava lá pra estar na frente do videogame jogando. E aí, eu depois que eu fui ficando mais velho, eu fiquei vendo assim, cara, essa galera que não aproveita nada. Tipo, eu comecei a ver gente fazendo gameplay no YouTube e, tipo, ele não tá fazendo speedrun, mas ele não tá, tipo, aproveitando nada do jogo. Ele tá deixando itens pra trás, sabe? Não explora nada, ele só vai andando. É que muitas vezes isso é trabalho, né? Não é nem pro lazer o cara tá jogando. Várias vezes, né? Vários jogos, assim, o cara não tá exatamente no lazer. É pro trabalho, então, ele não pode, tipo, pegar as coisas, tipo, que estão no mapa. Às vezes ele quer passar. Às vezes ele não tá nem gostando do jogo, ele quer passar o mapa. Sim, ele tá automático, né? Tá só passando das fases, né? Às vezes ele tá horas e horas naquela parada ali, ele tá só seguindo, sacou? Então, tipo assim, é uma realidade, né? Definitivamente não é pra se divertir o speedrun, é pra você se desafiar, é pra você, como o próprio Felipe falou, pode ser um meio de trabalho. Não, isso, e tipo assim, a gente, nem falando do speedrun, mas se for speedrun, tá faz sentido parar nada, né? O BRKS Edu fazendo a primeira hora, tá ligado? Isso. Esse rolê. Aí ele vai jogar e tipo, aí tem um baú que aparece lá na frente de todo mundo viu que tá assistindo e ele simplesmente não... Outra coisa, a gente já fez live que às vezes você tá preocupado com outras coisas ali. Exato. Você não presta atenção na galera. Ele nem viu, né? Ele tá tipo... Vê se tá funcionando ou não. Ele tá jogando e olhando os comentários, né? Ele não tá nem prestando atenção nisso. Exato. Maluco, eu voltei a jogar o Cuphead, porque eu não tinha jogado ainda o DLC, né? Aí eu falei, vou voltar a jogar e tal. Eu comprei ele no Switch, porque eu tenho ele no Xbox. Eu falei, vou comprar no Switch, que é mais fácil de jogar, eu levo pra qualquer lugar. Maluco, se eu jogasse Cuphead em live, tendo que ler comentário, eu ia morrer muito, mano, porque eu tava falando, caraca, mano. Sem ler comentário, já morre só uma porra. Exato, mano, exato. Putz, eu falei, caraca. O Cuphead é aquele, se você desviar, você piscar o olho demorado, já morre. Mas tá aí, speedrun, a gente... No fim, o quê? A prova? Gosta, mano, de speedrun? Pô, eu acho legal de assistir, mas a chance de eu parar e tentar fazer speedrun de qualquer coisa... Nunca fiz nenhum e, não, pra ser sincero, tenho muita dificuldade de assistir também. Eu gostava de fazer, sabe o quê? Quando era mais jovem, na época de locadora e tudo, era aqueles desafios que tinha na locadora, que era zerar sem morrer nenhuma vida, sabe? Isso eu acho mais legal. Isso é beleza, fazer esse tipo de desafio, isso aí é legal. Quando tinha muito tempo. Era o precursor de troféu, né? De achievement. Exato. Locadora de Elite, lembra que a gente fazia o, sim, exato, o desafio? É. Tentar pra terminar o jogo sem perder um round. Puta, fazer muito isso com King of Fighters aí, mano. Muito, nosso jogo de luta. Puta, e falou assim, já tinha terminado o jogo, meu amigo? Morreu, reseta e volta. Todos, Bruno, 96 do Play 1, que tinha um load gigantesco, nível Neo Geo, eu cheguei ao nível de terminar com todos os bonecos desse jeito, mano. Tinha uns desafios também que... Gordiamond. Ficava mais difícil, que era, tipo, zerar esse jogo de luta sem levar nenhuma porrada, sabe? Aí é meio impossível. Aí não dá. Porque o Kofa jogava no level mais difícil, né? Mas uma coisa que é curiosa, que tem uma modalidade, que essa eu acho muito legal, e tem alguns vídeos ventilando na internet, é quando os devs reagem ao speedrun. Por exemplo, tem algumas matérias que fazem, o pessoal do Portal fez, né? Porque aí eles ficam discutindo, putz, como é que o cara fez? Ali, lembra, esse aqui, lá, pá, pá. Porque é legal que você vê no detalhe o cara falando assim, putz, é verdade, a gente deixou passar isso aqui, ó. Aí eu acho legal, entendeu? Porque aí é o dev analisando as técnicas que o jogador usou pra conseguir quebrar o jogo. Ah, eu vi esse, eu vi um desse, Bruno, do Celeste. Tem um cara explicando como é que a pessoa conseguiu zerar Celeste tão rápido e quais as habilidades que ele teve, que ele tenta replicar, né, os movimentos que os caras utilizaram no Celeste. E aí ele tenta, assim, mil vezes, e aí depois ele entende a lógica do negócio, sabe, assim, porque antes, alguns speedruns se utilizavam de glitches, de coisas assim do jogo, e tem outros que são só habilidade mesmo, o cara é bom, o cara sabe fazer as coisas rápido, né, e aí ele fica tentando replicar e é muito bom, cara, é muito maneiro Se você pesquisar explicando speedrun, você acha muita coisa no YouTube, né? De jogos assim, de pessoas explicando. É bem maneiro mesmo isso aí. Mas no fim, speedrun, eu acho que antes da pessoa conseguir fazer um speedrun, ele deve ter jogado muito aquele jogo, né? Pra conseguir fazer esse speedrun rapidão. Pra caramba, sim. Então ele deve ter aproveitado bastante do jogo, né? Chega uma hora que decora, vira memória muscular, mano. É muito bizarro algumas coisas que os caras fazem. O negócio... Não, eu tô vendo aqui esse vídeo do Celeste que é inacreditável, mano. Os caras fazem os movimentos assim que você... Você fala assim, caraca, os caras quebram o jogo direto mesmo. Eles quebram assim, o jogo, caralho. Que loucura é essa, mano? E usando. Inclusive, tem vários tipos de speedrun, né? Tem speedrun sem quebrar o jogo. Isso. Tem vários tipos. Tem assim, tu assisted, que aí o cara pode usar alguns recursos pra tentar fazer. É. Tem várias coisas. É, porque você pode fazer speedrun sendo o New Game Plus, né? Que você já começa com alguma habilidade, né? Alguma coisa assim. Mas é interessante. Eu acho no mínimo interessante. É, vamos aqui, perguntinhas. Marcos Vinícius Zorzo. Vícios bons e ruins. Existe vício bom? Vício não é sempre uma coisa ruim, não? Pessoa viciada em estudar é algo bom. Será? Pode ser. Será? Porra, você tá maluco. Nem sempre. Tudo em excesso faz mal. Não, mas aí é importante o equilíbrio, né? Não, mas o vício define isso, vício, né? Vício é um ato repetitivo que degenera ou causa algum prejuízo ao viciado isso, e aos que eles convivem. Ou às pessoas que convivem com ele. O vício é diferente de um hábito. Por exemplo, o hábito de estudar é bom. Um vício em estudar pode se tornar um problema. Eu acho que não existe Agora, de repente, o cara tá perguntando assim, olha, o que vocês gostam de fazer que é bom e uma coisa que vocês gostam de fazer que sabe que é ruim? Não, ele falou especificamente de vício. Mas algo... a gente não pode defender nenhum vício como bom, caramba. Se a pessoa é viciada em ajudar as pessoas, isso não é um vício bom. Não, porque aí você tá, às vezes, tipo... Você deixa de cuidar de você pra cuidar dos outros, de você, não dá pra ser assim. Também. Isso é o pior ainda, isso é muito pior. Você tem que sempre ajudar os outros, mas não pode esquecer de você, pô. O vício em respirar, pode ser. Pode ser um bom. Pô, tem um vício em respirar, adoro respirar. Mas e se você respirar... Isso vai fazer ruim? Porque você gosta tanto de respirar que você vai respirar rapidamente. Vai parecendo um cachorro. Né? Um pug, né? Vamos lá. Thiago Corrêa Guimarães. Bônus sobre otimização das coisas como casa inteligente. Vocês curtem ou são raiz? Casa inteligente, hein? É, eu aquelas acho legal. Lâmpada Alexa, inteligente, sensores, blá blá. Eu acho legal. Mas eu acho necessário. Olha, extremamente necessário. Não. Eu teria que ser bem mais rico pra começar a preocupar com essa parada. Que isso estaria implicando que eu teria com bem mais tempo pra olhar essas coisas e mandar instalar e O negócio, Felipe, uma situação que eu tô passando, talvez o meu sistema seja muito precário e eu esteja passando por esse problema. É, quando você coloca, tipo, uma lâmpada inteligente, você tem que deixar a lâmpada já no aceso, né? Tipo, tem que estar aceso pra você dar o comando, né? Uhum. O comando apagar. Se o botão, o interruptor, tiver no apagado, não, você pode gritar com a Alexa que ela não vai ligar, né? Tem que estar sempre no aceso. Porém, se falta energia, tipo, já cheguei em casa que todas as lâmpadas inteligentes estavam ligadas, porque piscou a energia. E aí ela simplesmente liga, automático. Não é porque ela é luz de emergência também, não? Não, provavelmente porque perdeu a conexão com a Alexa. Exatamente, exatamente. Ah, entendi. Aí liga normal, né, Wanda? Tipo, ele... se o interruptor tá ligado, ele liga. Aí ela já tá ligada, né? Então, exato. Entendi. Aí como caiu a sua internet e você perdeu a conexão com a Alexa, ela tá ligada no interruptor. O meu cenário de gravação de vídeo normalmente é isso. A luz central de cima, ela é inteligente e as duas de trás, que são coloridas, também são inteligentes. Às vezes pisca energia e nos últimos tempos a gente tá tendo muita... oscilação de energia, né? A gente teve um blackout recente aí. E eu cheguei e tava tudo ligado o cenário, cara. E eu, caraca, maluco, o que aconteceu aqui, mano? Aí eu já sei, né? Tipo, não faço mais o que foi que aconteceu. Eu sei o que aconteceu, falta energia. Piscou. É. Aqui eu tenho um interruptor inteligente. Aí ele conecta, funciona tanto tocando nele como mandando falar. E aí eu consigo falar, Alexa, ligar luz quarto. Aí ela liga. E desligar também. A única coisa que eu tenho é, que eu já falei, é fechadura, né? Minha única coisa. Não tem nenhuma lâmpada. Fechadura biométrica? Ou é smart? É smart, só ela não é... É a do de senha, né? Que você coloca a senhazinha. Isso, ou aquela ou do cartãozinho inteligente. Não, mas nem é smart, caralho. Não tem nada a ver com smart isso aí. Não? Não, ela tá conectada em alguma Alexa? Ela tá conectada em alguma coisa? Ah, não. Então ela não é inteligente, ela só é digital. Digital é uma coisa. Inteligente é outra. Inteligente é aquele que você consegue acionar usando outro recurso. Se você conseguisse... Tem fechaduras que você consegue abrir pelo celular, por exemplo. Entendi, meu não tem essa modernidade, a sua é digital, é. A melhor que vocês acham é qual? Aquela do polegar mesmo, assim? Do biométrico? Você coloca o dedinho? Pô, aqui tem uma top. É do dedo. Na maçaneta, você coloca o dedo e aí ela abre. Aquela da Intelbras? Puta, nem sei a marca da minha. É outra, mano. É importado. Não é bem, não, mas é outra vida. Chave de casa nem existe, né? Porque a porta não precisa de chave. Na real, daqui tem três bagulhos. Ela tem. Você pode abrir com o dedo, pode abrir digitando a senha ou pode abrir encostando no cartão. Mas eu só abro com o dedo. Diz que o mais top mesmo é aquela do que tem reconhecimento facial, né? Pô, mas isso aí é pro prédio. A pessoa tem isso aí em casa, é doideira. É, a pessoa tem que, tipo, ela tem que se abaixar pra colocar na porta de casa, dela. Não dá pra botar a câmera, tipo, no olho mágico, não? É, dá pra mudar a altura da câmera, assim. Não sei porque ela abaixaria também, né? O bom disso daqui é que tem algumas dessas fechaduras que você pode criar perfis, né? Tipo assim, eu vou criar um perfil Bruno. E aí, eu vou viajar e eu falo assim, Bruno, passa lá em casa lá pra dar uma comidinha pros gatos aí, por favor. E aí o Bruno passa lá, aí eu libero no meu celular uma senha pro Bruno colocar, pro Bruno poder entrar em casa. E depois que ele sair, eu bloqueio o perfil dele. Ele não consegue mais entrar com a senha. Sem eu precisar, tipo, dar a minha senha que eu uso especificamente pra entrar na casa, entendeu? É, eu posso criar perfis, né? Acho que é legal isso, é um... A modernização. E sem falar que é negócio de chave, né, mano? Chave é fácil de perder. É, hoje em dia a gente tudo... É tudo com senha e reconhecimento facial, né, cara? Biométrico aí. A gente volta com a biometria, né, mano? É o futuro, hein, mano? É caro pra cacete, hein? É barato não isso aqui, hein? Vocês acham caro, não? Eu tô caçando o modelo daqui, não tô achando, mas eu acho boa zona. E aqui tem três Alexa, foda-se. Todo pra me dar e tava comendo o Alexa. Ó, tem um aqui que eu vi aqui, ó. É impressão digital, senha, tag, né? Que é tipo aquela chavezinha, um cartãozinho, né? Que você pode deixar pendurado na sua chave do carro, sei lá. E o aplicativo, né? Você pode desbloquear. Será que você pode desbloquear, tipo, estando longe? Longe de casa? Tipo assim, ah, o Bruno essas vai lá em casa. Aí o Bruno no celular, sim. Aí o Bruno fala assim, ei, Júlio, cheguei aqui. Aí eu vou lá no celular e... E destrava. Tem alguns modelos que dá sim, remoto. Caraca, isso é doido. E aí tem uns que conecta com a Alexa e você consegue pedir pra Alexa abrir. Tipo, se você estiver em outro... Se você estiver do lado de fora da porta, você grita assim, grudado na porta, Alexa! Não, cara, é você dentro. Ah, sim, entendi. Aí você fala, abrir porta, aí ela abre. Ah, é pra você não ter que, tipo, alguém ir tocou a campainha, porta. Né? Isso, é, alguém tocou aí a campainha. Aí você tá no sofá e você não quer levantar e falar, Alex, abre a porta. Aí ela... Aí pode entrar. É maneiro mesmo. É tecnologia, né, mano? Tecnologia é isso aí, casa inteligente. Só que nos Estados Unidos eles usam muito mais, né? Que é tipo pra garagem, pra ar-condicionado, pra ventilador, pra um monte dessas situações assim, né? De coisas de casa. É muito mais automatizado, né? Aqui como a gente não tem o costume, porque é muito caro também, né? Aí fica mais complicado mesmo. Mas tá aí. É, vamos lá. Sérgio Martins. Filme do Tetris. Vocês curtiram o filme do Tetris? Eu não vi ainda, mano. Cara, eu não assisti. Vi também. Tá todo mundo falando bem, assim, e eu não vi ainda. É muito bom o filme. Na Apple TV Plus. É muito... Eles dão, obviamente, americanizada na narrativa, né? Pra deixar um pouco mais empolgante. Mas é bem legal, cara. É bem legal, bem feito. Bem feito pra caramba. Eu acho que eles poderiam fazer mais coisas assim, sabe? Porque a história do Tetris é muito foda. É um jogo que mudou o mundo e mostra a saga desse cara aí, né? O que é que ele fez. E não é nem o tipo criador do jogo, né? É como... É engraçado que o filme do Tetris não é sobre o criador do Tetris. É sobre o cara que vendeu o Tetris pra Nintendo, entendeu? Que conseguiu vender o Tetris pra Nintendo. Porque ele descobriu, né, o Tetris, né? Foi feito lá na Rússia, inclusive. Então é bem maneiro. Fica a dica aí pra assistir, hein? Hein, Bruno? Na Apple TV Plus. Tem aí? Tenho, por causa que minha filha assina, né? Minha filha caraca, o Bruno tá rendido, meu. Daqui a pouco o Bruno tá com o iPhone, hein? Nem ferrado. iPhone 15 aí. O 15, meu Deus, mano. Eu juro pra você. Eu juro pra você que no dia que isso acontecer, você pode vir aqui cortar os meus dois braços. Não vai acontecer. Por causa do celular. É só um iPhone, Bruno. Nada demais. Porque ele te ofende tanto. Não é que me ofende, é que eu particularmente acho que o meu dinheiro, e eu não tô criticando quem usa, o meu dinheiro poderia ser melhor empregado com outras coisas. 10 Outbackzinho no ano aí, pô. É. Preço do 15, né? 10 jantinha no Outback. Ó, por exemplo, quanto que é um iPhone 15 agora aí que acabaram de anunciar com o USB-C agora? 10K o mais barato. Então, mano, você é louco. Acho que o mais barato é tipo 8, mas assim... É 9 de quebrado, 10K. Eu tô aqui chorando no preço do Play 5 que tá 3K, mano. Vocês acham que eu vou pagar você... 10 conto? Bruno, você não comprou um PlayStation 5, não foi por causa de grana não, né? Todos nós sabemos disso, né? Elabore. Não vou elaborar. Você sabe que não foi. Quem tinha que elaborar é você que não comprou, pô. Não, eu tenho que justificar todas as coisas do mundo que eu não compro. Ninguém aqui tem um Ferrari. Elabore aí vocês. A viagem pra talvez. Essa viagem pra Campos do Jordão, você gastou mais do que um PlayStation 3. Vai morrer abraçado nessa viagem. Vai sair o Homem-Aranha 2 pra Ferrari, Bruno? Não, eu tô sabendo, vai tipo ser lançado, assim, Felipe? Vai ser lançado... Talvez num podcast de videogame... E pra Ferrari? Talvez num podcast sobre videogame seja interessante a gente falar sobre isso, né? Agora, se a gente quiser mudar pra carros, supercarros e nostalgia, a gente pode também. É. A gente comenta, porque esporte, ninguém, né? Por que ninguém tem Ferrari? Porra, aquela cara, época assim, da Brasília era muito a normal. A real do Play 5 é assim, eu... particularmente, ainda não estou vendo a razão pra mudar pro console. Porque você não tá jogando jogos, né, primeiro, né? Você não tá jogando jogos. Acabei de falar pra vocês lá no outro programa que eu tava jogando... Eu voltei a jogar o Cuphead, pô, no Switch. Outro programa, falou quase agora, caralho. Não, mas era no... Não foi, foi nesse? Outro que tá ficando louco, é? Foi, né? No negócio do speedrun. Ah, é verdade. Tá bom. Meu Deus, foi há minutos atrás. É... A idade é que eu tô bateu. Ficando velho, pra mim parece que já faz tempo, entendeu? Tipo, você... Aliás, tô comprando vários jogos no Switch aí. Vários, hein? Muito legal aí. Pra quê? Só pra colecionar mesmo? É porque o Switch é meu novo console favorito. Nos jogos? Eu tenho que justificar a droga do cartão lá que eu comprei. Cara, aí é loucura. Você tá gastando dinheiro comprando jogo do Switch em vez de comprar o Play 5. Não, mas aí é diferente, né? Porra, diferente é foda. 10 jogos do Switch que você deixa de comprar, você compra o Play 5. Mas é que ainda, ó, sabe qual vai ser o fiel da balança pra mim no Play 5? Vai ser o Persona. E pelo que eu ouvi rumores aí... 2026. Ele vai sair pro PlayStation 2 ainda. Não. Pelo que eu ouvi, tem chance de ele sair pro Switch 2. E se o Switch 2 lançar do jeito que os caras estão falando, provavelmente eu vou comprar ele em vez do Play 5, por exemplo. Eles estão falando o quê? Vai ser igual o formato do Switch 1, o 2? Não, o que o pessoal... Ainda é portátil, ainda é híbrido, só que o que eles estão falando é loucura. Os caras falaram que viu, lembra aquela demo do Unreal 5 que tava rodando lá o Matrix lá no Play 5? Uhum. Eles estão falando que a versão do Switch 2 roda melhor que a versão do Play 5 e do Series X. E o iPhone 15 tá rodando um jogo novo lá, você viu? Resident Evil 4 remake. Resident Evil 4 tá rodando o Death Stranding, exatamente. Então, e aí? Cadê você falando que vai comprar um? Não, na hora, hein? Não, mas por quê? É só o Switch, agora é o iPhone. É. Só que é só o Pro, né? Só o Pro Max, né? Que só o... Celular não é um videogame. Max, mas só o Pro que roda esses jogos. Fazer um programa de novo. O cash aí, hein? Celular é um videogame. Fazer o quarto programa sobre esse tema já. Na sua viagem sobre... Na sua viagem pra Campos do Jordão... não fala nada. Só um fundinho já foi meio Play 5. Não, você quer perguntar se eu gastei mais do que um Play 3? Gastei. Mas eu, Play 3 não, tem um Play 5. De um Play 5, gastei, mas é diferente, cara. Correto, Bruno, viagem. Só três rodízios de fondue, fi, já foi lá. Quanto é um rodízio de fondue, deixa eu ver aqui. Por pessoa, né? Em São Paulo, por pessoa, dependendo de onde você for, é 180. Olha, processo, tem aqui, Bruno. Rodízio de fondue em Campo Jordão. Aqui, ó. Não, o mais famoso é o de Campo Jordão. 150, aquele... tá tranquilo. Né? Em São Paulo tem dois que são grandes. Não, tem dois grandes em São Paulo. Um é o Hanover. Ó. E o outro... Hanover? É, você então, nunca ouviu falar do Hanover? Fondue não é francês? Porque Hanover é alemão, né? Não, mas você tá Hanover, me culpando mas pelo nome do restaurante? Não, eu tô achando esquisito só. O outro famoso é o Chalezinho, Bruno. Se e o falar, Chalezinho, errado, isso? É. Não, o segundo é o Chalezinho. Então, a Hanover e o Chalezinho. São os dois grandes, assim, mais conhecidos de São Paulo. É em Perdizes, né, o Hanover? E o Chalezinho em Campos é caríssimo. Tipo, é 200 e poucos, 300 pau. Assim, por pessoa, aí, tá? É um jogo de Switch usado. Não, não que eu tenha ido, eu não estou falando que eu fui nesse, tá? Eu só estou dizendo que é esse o preço lá. Entendi, muito bem. Vamos lá, mais uma perguntinha pra gente encerrar aqui. João Meningin. Saiu notícia de que a Nintendo patenteou um monte de mecânica do TikTok. Bônus sobre patentes malucas dos videogames. Isso aí é verdade, isso é verdade. A Nintendo tentou patentear várias coisinhas que são mecânicas de jogos... Porque eles usavam no Zelda TikTok. Porque é meio maluquice. Entendi. Mas patenteou? Deu certo? Ou foi eu tinha entendido que era do TikTok especificamente. É o Zelda TikTok. É. Não, então, eles entraram com o pedido de patente, mas não. Acho que aí não saiu resultado. Aí provaram pra eles que já existia um monte de coisas no universo. É porque eles tentaram patentear a mecânica. Então vamos supor, o que eles tentaram patentear? Aquela coisa do. Quando o Link sobe no carrinho, o carrinho andar na direção. Tipo. Cara, isso é mecânica de jogo, não tem como você patentear isso, velho. Fala assim, olha... Em outros jogos já tem parecido, né? Exato, fala assim, toda vez que alguém subir num veículo, tipo, aí vai ter que pagar pra Nintendo pra usar patente, ninguém mais pode fazer alguém em cima de um skate, não. Por exemplo, sabe? Não faz sentido. É que a Nintendo, às vezes, sobe pra cabeça dela, acha que ela inventou a roda, e na verdade... Caraca, eu achei a notícia aqui. 32 patentes, mano. Meu Deus, então, do céu, o jogo inteiro. Mas o que o Zelda TikTok faz é aplicar muito bem mecânicas que já existem. Só que a Nintendo, acho que ela realmente criou isso no videogame. Não é, mano. Criou a volta no tempo, né? Né? Não. Pissou a peça lá, né? Já era... Tomara que não passe nenhuma. Não, não vai. É muito genérico. Pra gente fechar aqui, Gabriel Hashiman. Fazer um jogo entre vocês no estilo Mosqueteiros. Cria aí, Evandro, um jogo pra nós aí. Ah, eu achei que ele tinha mandado. Que loucura é essa? Não, ele só falou. Você que é o mosqueteiro, filho. Traz um jogo pra cá, vai. A gente já fez várias vezes um que é assim, Xaropinho contra Louro José, quem ganharia? Xaropinho, fácil. E aí fica discutindo, não, mas baseado em quê? Louro José, mano. Dona Maria, mano. Dona Maria. Pra começar, ele é um rato, filho. O rato é mais ligeiro que o passo. Exato, é um roedor. Ele tem um porrete, ele não tem um porrete também? Tem, já era, mano. Já era Louro José. E tipo assim, o Xaropinho, ele foi criado num ambiente de muito mais confusão e briga. Muito mais hostilidade, exato. Muito mais hostilidade do que o... Não, o programa do Radinho em si, né? Quantas porradas já não teve lá? E o Louro José, pô, cara, o bagulho dele era acordar de manhã e comer comida gostosa, pô. Exato. Muito e ver muito... Ana Maria passando embaixo da mesa. Exatamente, tá, mano. A vida dele é muito vida de apartamento, mano. O Xaropinho é das ruas, mano. Mas pode levar amigo pra briga? O Xaropinho pode levar os sidekicks dele? Aí então. Porque o Louro José nem tem, né? Aí o Louro José não tem nem chance. Ele vai levar a Ana Maria, tipo. Então, Ana Maria contra o Ratinho. Nossa, Ratinho fácil, né, mano? Será, bicho? O cacetete dele, mano, ele tem o porrete. Ana Maria é braba, ela já fez cada matéria, Bruno. Não, é Ana já Maria foi atropelada Braga. Por um carro. O Ratinho nunca foi atropelado por um carro. Porque ele derruba... Ele destrói o carro se o carro tentar pegar ele, entendeu? O Xaropinho, ele é o caos, né? Ele é um caos. Porque ele não tem limites. O Louro José, ele ultimamente ele tá na despirocando, né? O novo Louro, ultimamente, né? Nem é o Louro José mais, né? O... Não, o novo Louro. Papagaio Louro, João, alguma coisa assim, não é? Papagaio não, João. Não, é o Louro... Não é Louro José, não. Não é Louro José. Periquito Alberto. Ele é, não sim, chama, mano. José. Não chama José, certeza que não é José. Não é Louro José mais, é o novo Louro. É o Mané, Louro Mané. Louro Mané, filho do Louro José. É o nome do Louro. E, cara, ele tá substituiu bem lá, mano. Tá... Cara, é difícil, né? Trocar esses personagens, né? Mas lá no, na época do Bozo, não trocava o Bozo toda hora? Tinha 3, 4 Bozo? Sim. O ator, né? Ah. O personagem permanecia, era o Bozo. A troca do Louro José é porque o cara morreu, pô. Caraca, 15 Bozos já passaram pela televisão brasileira. Olha aí. 15? Tá aqui no UOL. TV famosa. Pô, mano, com essa tanta de maquiagem que tinha na cara, ainda dá pra distinguir mesmo, não. 15, cara, mano. 15? Não, mano, caraca, eu não tinha noção, eu achava que eram uns 4, mas 15? Mais famoso, aparentemente, é o Luiz Ricardo, mas sim. 15 pessoas. Luiz Ricardo é o da nossa geração. É do filme. É o do filme. É baseado, é o Bingo, né? É, exatamente, porque não chama Bozo. É baseado nesse arco aí, o Bingo. É. Nesse arco. No arco do Luiz Ricardo. Nesse arco do Bozo, nessa temporada, né? Mas quem é que venceria? Entre quem? Ah, eu tô Louro José e o... Xaropinho, fácil. Já tá respondido, louco, pô. É, Xaropinho. Louro José tá preocupado com a comida boa e o Xaropinho tá dando paulada nele com porrete. É, exatamente. Ah, muito bem, fechamos. Eu sou Júlio de Filho. Eu sou Felipe Mesquita. Eu sou Evandro de Freitas. E eu sou Bruno Carvalho. E esse foi o 99 Vidas Bônus. Nos encontramos na próxima. Tchau.